mais viver. A dor é insuportável para mim. Tudo dá errado em minha vida. Por isso hoje eu estou aqui. Tenho chorado tantas vezes. De joelho já não sei mais o que pedir. Olha pra mim, Senhor. Derrama tua Shekinah em mim. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Amigo, existe uma saída, uma resposta, uma solução. Seu caso tem cura, tem remédio para a sua dor. Começamos por parte do seu coração. Olhe pra cruz. É preciso primeiro sarar suas feridas. Você tem valor, tem dignidade. Só guarde o que é bom, não guarde o que é maldade. O Senhor tem chorado com você. Por isso vamos juntos dizer: me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor. Teu abraço. Sim.